Shalom, shalom. Estão ouvindo bem? Estão atentos? Para mim é um grande prazer e um grande privilégio estar no Centro Cristiano Calacoaia. É um grande privilégio e um prazer para mim estar entre vocês. Porque o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, mas principalmente o Senhor dos Exércitos. Porque el Señor de Señores, el Rey de Reyes, pero principalmente el Rey de los Ejércitos, Señor de los Ejércitos, está conosco. Está con nosotros. Amén. Yo gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Yo quisiera hacerles una pregunta. Quando na Bíblia o Senhor dos Exércitos foi invocado pela primeira vez? ¿Cuándo en la Biblia fue invocado por primera vez el Señor de los Ejércitos? José, acho que eles não entenderam a pergunta. Creo que no entendieron la pregunta. ¿Cuándo en la Biblia se menciona por primera vez el nombre del Señor de los Ejércitos? No. No es en Génesis. No. A primeira vez que invocou o Senhor dos Exércitos foi um grande guerreiro. Ah, un gran guerrero fue quien invocó por primera vez el nombre del Señor de los Ejércitos. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Por que que vocês acham que um grande guerreiro tem que ser um homem? E por que pensaram que um grande guerreiro tinha que ser um varão? Não entenderam. Não, por que que vocês acham que quando se fala de um grande guerreiro tem que ser um homem? Por que creem vocês que quando falamos de um grande guerreiro tem que ser um varão, um homem? E não foi um homem? Não foi um homem. Foi uma mulher? Foi uma mulher. A primeira a invocar o Senhor dos Exércitos foi Ana. La primera que invocó al Señor de los Ejércitos fue Ana. Ela tinha uma das maiores guerras para guerrear. Tenía una enorme batalla que pelear. Ela queria um filho. Quería tener un hijo. E para trazer um filho à existência, y para que pueda traer un hijo a la vida, ela teve que guerrear. Tuvo que pelear. Contra o natural. Contra las fuerzas naturales. Contra as forças espirituais. Las espirituales. E só um Senhor dos Exércitos. Y solamente el Señor de los Ejércitos. Poderia dar a vitória para ela. Podría darle esa victoria. Por isso que eu quero te falar. Por eso quiero decirles. Para que você traga do sobrenatural para o natural. Para que ustedes traigan de lo sobrenatural a lo natural. Você pode invocar o Senhor dos Exércitos. Clamem ao Senhor dos Exércitos. Porque quando você está entrando nas regiões celestiais, porque quando ustedes se adentram nas regiões celestiais, para trazer algo para a região natural, para trazer algo ao mundo natural, está acontecendo uma grande guerra espiritual. Está ocorrendo uma grande guerra espiritual. Só para você ter uma ideia. Para que te den uma ideia. Quando iniciamos esse culto. Quando começamos este culto. Mais ou menos. Mais ou menos. 36 mil demônios. 36 mil demônios. Foram liberados. Foram soltados. Para prejudicar esse culto. Para perjudicar este culto. Para pegar a tua mente, para apoderar-se de sua mente e te levar para longe, e para levar-se-los de aqui, para que você não esteja atento na palavra que vai ser ministrada, para que não preste atenção à la palavra que vai ser entregada. Então estamos em uma guerra, estamos em uma batalha. Aqui está tendo uma batalha de altares, aqui está vendo uma batalha de autoridades, e você tem que escolher na tua mente, e vocês têm que escolher em sua mente qual o altar. ¿Cuál altar que você vai adorar? Van a adorar. o do Senhor dos Exércitos, el del Señor de los Ejércitos, e vai deixar cativa a tua mente neste altar, e vão atrair cautivo cada pensamento a esse altar, ou senão você vai embora, ou se vão aí, embora, aí. Embora, e a tua mente vai ficar pensando em outras coisas. E sua mente vai estar pensando em qualquer outra coisa. Porque estamos em uma batalha espiritual. Estamos em uma batalha espiritual. Para que você não fique atento. Para que você não preste atenção. No que vai ser ministrado agora. Em lo que se vai ministrar agora. Porque não estou hoje aqui apenas para fazer uma pregação. Eu não vim solamente a dar uma prédica. Eu estou aqui apostolicamente. Eu estou aqui apostolicamente para iniciar um novo ciclo neste ministério. Para iniciar um novo ciclo de este ministério. Porque esta igreja, esta igreja, ela não foi chamada como qualquer igreja. Não ha sido chamada como qualquer outra igreja. Esta igreja foi chamada como uma igreja apostólica. Esta igreja tem um chamado apostólico. E significa que vocês vão tocar nações. Quer dizer que vocês vão tocar nações. E esse ciclo inicia hoje. E esse ciclo se inicia hoje. Um ciclo apostólico. É um ciclo apostólico. Amém? Quem concorda com isso, diga amém. El que esté de acuerdo con esto, que diga amém. E quem está feliz com isso, diga amém. El que esté contento. E quem está disposto a entrar neste ciclo apostólico, fique de pé. E aquele que esteja disposto a entrar neste ciclo apostólico, levante-se. É muito importante que você nunca permaneça na mesma posição quando está para iniciar algo. Que usted no permanezca tal cual estaba cuando está comenzando algo. Si un ciclo está iniciando, si se está iniciando un ciclo, você tem que estar pronto, tiene que estar dispuesto para las mudanzas que van a ocurrir, para las mudanzas, los cambios que van a ocurrir. Y significa que você estará no meio dessas mudanças. Quiere decir que ustedes van a estar en medio de esos cambios. Porque você não é só membro de uma igreja. Porque usted no es solo un miembro de una iglesia. Você é um agente. Es un agente de mudança, de cambio, na face da terra. En la faz de la tierra. E o shofar está tocando. Y está tocando la trompeta el shofar. Para este ministério. Para este ministerio. Que com grande coragem. Y con mucha valentía. Com muita ousadia. Con osadía. E com discernimento apostólico. Y con discernimiento apostólico. Vocês vão tocar a nação do México. Ustedes van a tocar la nación de México y otras naciones. Vocês já estavam neste processo. Já han estado en ese proceso. Mas agora chegou o momento. Pero ha llegado el momento. Que o Senhor está liberando. En que el Señor está soltando. Um novo nível de unção. Un nuevo nivel de unción. Um novo nível de autoridade. De autoridad. Com ministérios apostólicos, com ministérios apostólicos e proféticos. E proféticos. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aplaudam ao Senhor, por favor. Pode sentar. Sentem-se. Hoje, na verdade, verdadeiramente, não hoje, é uma pregação. No, esta não é uma prédica. É mais um ensino. É mais bem uma ensinança. Então eu gostaria dá-los a abrir suas Bíblias. Portanto, quero invitá-los a abrir sua Bíblia. Em Efésios capítulo 4. Em Efésios capítulo 4. Verso 1. 11, quer dizer. 11. Versículo 11. Vamos ler até o 15. Del 11 al 15 voy a leer. E ele mesmo constituyó a unos apóstoles. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Meus amados, Os cinco ministérios não são títulos. Não são títulos. São trabalhos. São trabalhos. São serviços. Serviço. E quando Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou. E os seus apóstolos começaram a liderar a igreja. E seus apóstolos começaram a liderar a igreja. Vem Paulo. O apóstolo Pablo. E diz que a igreja não seria como antigamente funcionava a comunicação de Deus com os homens. E diz que na igreja não seria como antigamente a comunicação de Deus com os homens. Porque agora mudou algo que antes não existia. Porque agora cambiou algo que não existia antes. Deus não habitava mais no templo. Já não habitava Deus no templo. E passava a habitar em templos humanos, sino que agora habitaria em templos humanos. E significa que haveria uma mudança. Havia um cambio entonces no relacionamento de Deus e no relacionamento com os homens. Deus com os homens. Imagine só. Imagínense solamente. Antes Deus estava com a sua glória no templo. Antes a glória do Senhor estava no templo. Mas agora a glória do Senhor está em você. Pero ahora está en ustedes. E agora o poder de Deus está em você. E o poder de Deus está em vocês. Mas como preparar as pessoas? Pero como preparar a la gente? Para ser verdadeiramente templo do Espírito Santo. Para que seamos verdadeiramente templos do Espírito Santo. Então Paulo diz: vocês não estão abandonados. Dijo Pablo: não han sido abandonados. Vocês serão preparados, sino preparados por homens e mulheres, por hombres y por mujeres, que terão chamados específicos, que tendrán llamados específicos, para te treinar, para entrenarlos, para te preparar, prepararlos, para te capacitar, capacitarlos, para que você, para que ustedes, possa chegar ao teu destino profético, puedan llegar a su destino profético. E para isso, y para eso, ele disse que o Senhor atuaria, dijo que el Señor actuaría com cinco ministérios. Con cinco ministerios. Mestre, maestro, seriam os responsáveis que entrariam na cabeça das pessoas. Son aquellos responsables de entrarse en la cabeza de la gente. ¿Entendió? ¿Entendieron? Só ese dedinho entra no teu ouvido. Solo este dedo puede entrar en el oído. Chiquito. Teriam pessoas que trariam a aliança de Deus com o seu povo. Habría gente que traerían la alianza de Dios con su pueblo. Esses seriam os pastores. Esos son los pastores. Mas teria outras pessoas. Habría otros que estão, vão aparecer muito mais do que os outros. Que aparecem muito mais que os demais. Esses são os evangelistas. Esses são os evangelistas. Porque quando eles chegam num lugar. Porque quando chegam num lugar. O reino de Deus se manifesta de uma maneira espantosa. El reino de Dios se manifiesta de una manera espantosa. Y esos aquí son los evangelistas. Y esos son los evangelistas. ¿Aonde los evangelistas están? ¿Dónde están los evangelistas? Hay muchos milagros. Hay milagros. Y esto llama mucha atención. Y esto llama la atención. Por eso que las personas ven aonde los evangelistas están. Por eso la gente va donde están los evangelistas. Porque eles chamam muita atenção. Porque chama muito a atenção. E a igreja funcionou até a década quase de 90. E até quase os 90 a igreja funcionou. Com esses três ministérios. Com esses três ministérios. E estava caminhando bem. E marchava bem. Só que é necessário. Pero es necesario que dois ministérios y otros dos ministerios também estejam funcionando dentro da igreja. Funcionem dentro de la iglesia. E a igreja por muito tempo la iglesia teve um problema mental. Tuvo un problema mental. apóstolo só foi para o tempo de Jesus. Pensava que os apóstolos eram só para o tempo de Jesus. E eles não deixavam de ter razão. E não tinham, em certo modo, razão. Porque apóstolos do Senhor. Porque os apóstolos do Senhor. Foram os que caminharam com o Senhor. Eram os que caminharam com ele. Só que Paulo diz. Pero dijo Pablo que depois deles. Que depois deles. O Senhor traria. O Senhor traria apóstolos. Apóstolos. Para edificar a igreja. Para edificar a igreja. Para treinar a igreja. Para treinar. Para preparar a igreja. Prepará-la. Então nós não podemos misturar. Entonces, no podemos os apóstolos do Senhor. Los apóstoles del Señor. Os que andaram com Jesus. Que caminaram com Jesus. Com os outros apóstolos. Con los otros apóstoles. Que não vinham como testemunha. Que não tinham como testemunho. Mas vinham como trabalhadores do reino. Sino que venían para como trabajadores del reino. E que não são nem mais. E que não são nem mais. E nem menos, do que os outros ministérios. Que os outros ministérios. Na nossa cabeça, em nossa mente, há uma grande confusão. Há uma grande confusão. Quando falamos de ministério. Quando falamos de ministério. Porque achamos que um. Porque pensamos que uns. É mais importante que o outro. São mais importantes que os outros. Mas na verdade estão todos no mesmo pé de igualdade. Pero em verdade são todos no mesmo pé de igualdade. Porque todos estão para trabalhar. Porque todos existem para trabalhar. E tem uma missão. Con una misión. Edificar a iglesia. Edificar la iglesia. Para que a igreja não seja infantil. Para que la iglesia no sea infantil. E chegue à estatura de varão completo. Que llegue a la estatura del varón perfecto. Então você tem que saber que o Senhor deixou uma forma e uma forma de você ser na face na terra. Portanto, tienen que saber que el Señor dejó una forma de e uma forma y una forma, yo só entiendo una palabra, forma. Forma, cuando você faz un pastel. Ok. Un bolo. Ajá. Isso é uma forma. É. Ah, usan la misma palabra para dos sentidos. Ah, el Señor nos dejó un modelo. Modelo. Y una forma. Y una forma. De cómo vivir en la tierra. ¿Cómo você pode ser verdadeiramente cristão? Como pode você ser verdadeiramente cristiano? Ser imagem e semelhança de Jesus. Sendo imagem e semelhança de Jesus. Nós às vezes dizemos assim, ah, mas Jesus é Deus. Pelo menos nós dizemos, ah, mas Jesus é Deus. Sim, hoje ele é Deus. É certo. É no Evangelho de João diz isto. Diz o Evangelho de São Juan. Mas para ele vencer o diabo. Pero para poder vencer al diablo. Ele veio como homem. Vino como hombre. E o modelo do homem Jesus. Entonces el modelo del hombre en Jesús. É o nosso modelo de homem e mulher. Es nuestro modelo de ser hombre y de ser mujer. Entenderam? Entienden? Então quando você diz assim, ah, mas Jesus curava os enfermos. Ah, pero Jesús curaba los enfermos. Eu não sou Jesus. Yo no soy Jesús. Tá errado? Equivocado. Você não é Jesus. Você não é Jesus. Mas tem que ficar como Jesus. Pero tiene que convertirse en Jesús. E o mínimo que vai ser para aquele que crê. Y lo mínimo que va a pasar con los que creen. Curarão enfermos. Sanarán enfermos. Expulsarão demônios. Expulsarán demonios. Pisarão em cobras e serpentes. Aplastarán serpientes. Então quer dizer, isso é para aquele que crê. Entonces eso es para cualquier creyente. E se você não estiver fazendo o que Jesus fez? Si usted no está haciendo lo que hacía Jesús. É porque você não creu. Es porque no cree. Logo não é salvo. Por tanto no debe de ser salvo. José. Le digo eso fuerte. José. José. ¿Cuántos están en la iglesia? ¿Cuántos hay en la iglesia? Que están indo felices para el infierno. Que van felizmente al infierno. Felices. ¿Sabe por qué? ¿Saben por porque qué? Acham que sua vida espiritual. Porque creen que su vida espiritual. Está baseada en vir no culto de domingo. Se basa en ir al culto el domingo. E isto não é vida com Deus? Isso não é a vida com Deus. Mas isto é para uma outra vez quando voltar aqui. Pero já, la próxima vez que vuelva voy a hablar de esto. Hoje eu quero falar dos cinco ministérios. Hoy quiero hablar de los cinco ministerios. Então nós falamos dos mestres. Maestros. Falamos dos pastores. Pastores. Falamos dos evangelistas. Evangelistas. E quem são esses? ¿Quiénes son? A ver. ¿Cuál de ustedes? Quem são esses? são os profetas. Ah, estos son los profetas. São as pessoas que Deus escolhe, los que Dios escoge, para dar direção para o corpo de Cristo. Para dar direção ao corpo de Cristo. E falta quem? Falta uno. ¿Cuál? O apostólico, o apóstolo. Uh-huh. Amém? Para que serve um apóstolo? Para que serve um apóstolo? Para servir todos os outros ministérios. Para servir todos os outros ministérios. O apóstolo é responsável de trazer o reino para a face da terra. É responsável de trazer o reino à face da terra. E principalmente trazer para a igreja. E principalmente para traer-lhe à igreja. Fundamentos do reino. Os fundamentos do reino. Amém? Então a igreja, na verdade, andou sempre com três ministérios. Realmente a igreja ha marchado com estes três ministérios. Se não fosse pela misericórdia do Senhor. E se não fosse pela misericórdia do Senhor. Isso seria verdadeiro? Isso seria todo. Mas o Senhor. Pero el Señor, mesmo a igreja não aceitando. A pesar de que a igreja não aceitava. Ele mantinha seus apóstolos e profetas. Ele mantuvo seus apóstolos e profetas. No meio do rebanho. Em meio do rebanho. Sem ser reconhecido. Sem reconhecimento. Mas existia apóstolos. Pero havia apóstolos. Com título de pastor. Que se constituían en pastores. E existiam profetas. E havia profetas. Que tinha título de evangelista. Que tenían título de evangelista, pastor, de pastor. Mas estavam ali dentro. Pero estaban ahí metidos. Mas aí a palavra de Deus diz. Pero dice la palabra. Que tudo seria restaurado. Que todo será restaurado. E nessa restauração que Deus está fazendo. Y que en esta restauración que Dios está haciendo. Passa a restauração dos cinco ministérios. Se restauran los cinco ministerios. Diga comigo. Digan conmigo. A igreja. La iglesia. Só é completa. Solo está completa. Quando ela está atuando. Quando está atuando. Com os cinco ministérios. Com os cinco ministérios. Amém? Mas eu quero trazer para vocês uma revelação. Pero les quiero traer una revelación. Há muito tempo atrás. Hace mucho tiempo. Antes da igreja existir. Antes de que existiese la iglesia. O Senhor já mostrava para um profeta. Ya les mostraba Dios a los profetas. Como funcionaria a igreja com os cinco ministérios. Como funcionaria a igreja com os cinco ministérios? Vocês querem ver? Querem ver? Acho que não, José. Sim. Eu não senti empolgação. Eu não senti um desejo de saber. Vou fazer outra vez a pergunta. Les voy a hacer la pregunta de nuevo. Vocês querem ver na palavra essa revelação? Ustedes quisieran ver en la palabra esa revelación? Agora parece que chegaram ao culto. Parece que se entregaram ao culto. Alguns ainda estavam subindo. Outros todavía venían entrando. Outros ainda estavam tomando o café da manhã. Tomando el cafecinho. Desayuno. El desayuno. Desayuno. Outros estavam ainda tomando banho. Outros estavam banhando. Mas agora parece que todos estão aqui. Parece que todos estão aqui agora. Então nós podemos começar. Então podemos começar. José, diga. Vamos ler Ezequiel 37. Ezequiel 37. E você pergunta para o teu irmão. E você pergunta-lhe a seu irmão. Mas como que os cinco ministérios estão no Vale dos Ossos Secos? Como pode haver cinco ministérios no Vale dos Huesos Secos? Nem existia igreja? Não havia igreja. Na verdade, a igreja sempre existiu. Em la verdade, a igreja sempre existiu. Mas na nossa mente parece que nunca existiu. Pero nos parece que não. Como que os cinco ministérios estavam no Vale dos Ossos Secos? Como é que esses cinco ministérios estavam nesse Vale dos Huesos Secos? Vamos ver. Veamos. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó al Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor de estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró el espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé. Y lo hice, dijo Jehová. Amén. É tremendo esse texto. Tremendo. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas pregações em cima desse texto. Estou seguro que vocês já ouviram predicar esse texto. Mas agora eu quero mostrar nesse texto. Pero quiero mostrarles en este texto. Como que atua? Como atua a igreja? A igreja. Você tem que compreender. Tienen que comprender que, el mundo es un valle de huesos secos. Es un valle de huesos secos. Y si existe un valle de huesos secos, y si hay un valle de huesos secos, es porque en aquel local es porque en aquel lugar hubo una guerra, ha habido una batalla, y los que están allí y los que están ahí con los huesos secos, con los huesos secos, fueron los derrotados. Fueron los derrotados. Y es esto que Dios hace. Y eso es lo que Dios hace. Aqueles que estão no mundo, los que están en el mundo, os derrotados, los derrotados, os rejeitados, los rechazados, os tristes, los tristes, os enfermos, los enfermos, aqueles que ninguém dá importância nenhuma, aquellos a quien nadie les presta importancia. Na verdade, Deus tem um projeto na vida dele. En realidad, Dios tiene un proyecto para su vida. E o projeto que Deus tem para ele, y el proyecto que él tiene para ellos, é que eles façam parte, es que sean parte de um grande exército, de un gran ejército, de um exército de vitoriosos, un ejército victorioso, de um exército de vencedores, de vencedores. Olhe bem para o seu vizinho. Para, mire a su vecino y diga, dígale, você estava no vale dos ossos secos. Usted estaba en el valle de los huesos secos. Mas Deus tinha um projeto na tua vida. Pero Dios tenía un proyecto para su vida. E agora? Y ahora? Deus está te dando uma oportunidade. Y Dios le está dando una oportunidad. Fazer parte. De ser parte. Do maior. De un el más do grande. Maior. Sí, el más grande. E do mais poderoso. El más poderoso. Exército de Deus. Ejército de Dios. Não, esse amém foi muito fraco. Ah, pero que amém tan débil. Imagina, eu estava morto no vale dos ossos secos. Imagínense, ustedes estaban muertos en el valle de los huesos secos. Eu era derrotado. Estaban derrotados. E Deus? Y Dios. Me levanta. Me levantó. Milagrosamente. Milagrosamente. E sobrenaturalmente. Y sobrenaturalmente. E me torna. Y me vuelve. Um guerreiro. Un guerrero. Do seu exército. En su ejército. Eu me movia no mundo. Eu me movia no mundo como um osso seco. Como um osso seco. E agora? E agora? Estou cheio de vida. Estou cheio de vida. De poder. Poder. De autoridade. Autoridade. Sabe por quê? Sabem por quê? Porque eu sou um guerreiro do exército de Deus. Porque sou um guerreiro no exército de Deus. Mas o que acontece? Pero que passa? O vale dos ossos secos está ali. El valle de los huesos secos está ahí. E Deus tem uma estratégia. Y Dios tiene una estrategia. como trazer vida? Como vamos a traer vida? Para quem está morto? Para el que está muerto. Chamem os profetas. Llamen a todos profetas. Porque quem será usado por Deus primeiro? Porque los primeros en ser usados por el Señor. São os profetas. Son los profetas. A Bíblia diz. Que o Senhor não faz nada na terra. Que o Senhor não faz nada na terra antes de mostrar para os profetas. Sin haberlo mostrado antes a los profetas. Então este é o ministério que tem a primeira revelação de Deus. Esse é o ministério que tem a primeira revelação de Deus. Então você já vê aí no Vale dos Ossos Secos a atuação do ministério profético. Vocês podem ver claramente no Vale dos Ossos Secos a atuação do ministério profético. E Deus chega para o profeta e diz: profetiza. E ele disse Deus ao profeta: profetiza. Mas nem precisava falar. Não, já não necessitava. Porque o trabalho do profeta é profetizar. Porque a labor do profeta é profetizar. Só que o profeta às vezes começa a olhar com os seus olhos carnais. Solo que a veces el profeta comienza a mirar con ojos carnales. E ele quase quer discutir com Deus. Y casi quiere pelear con Dios. Mas Deus, dá uma olhada. Pero Señor, mire, fíjese. Aqui é um vale de ossos secos. Este es un valle de huesos secos. Daqui não vai sair nada. Daí no puede salir nada. E Deus diz: profeta. Y él le dice: profeta. Profetiza. Profetiza. Porque mesmo aquilo que você não está vendo. Porque aún aquello que usted no está viendo. Quando sai da tua boca. Cuando salga de tu boca, é como se você fosse o chofar de Deus da terra. É como se você fosse a trompeta de Deus na terra. O espírito de vida. E el espíritu de vida. Começa a entrar no vale. Comienza a entrar a ese valle. Há profetas aqui? Há profetas acá? E o profeta um pouco incrédulo. E o profeta na história um pouco incrédulo. Porque ser profeta não é fácil. Não é fácil ser profeta. Porque o que o profeta vê, ninguém está vendo. Porque o profeta vê o que ninguém vê. José, na verdade, profeta não foi feito para morar junto com a gente. Em verdade, profeta não ha sido criado para viver em meio da gente. Profeta foi feito para viver no monte, só com Deus. El profeta fue creado para vivir en un monte, solo con Dios. Porque ninguém acredita nele. Porque nadie le cree. Só vão acreditar no profeta 10 anos depois do que ele falou. Solo creen en el profeta 10 años después de lo que dijo. Ah, bem que o profeta tal falou isso. Ah, yo recuerdo que el profeta fulano habló de eso. É ou não é? Sí o no. Cindy Jacobs. Profetizou comigo há 11 anos atrás. Me profetizou há 11 anos atrás. Sabe onde era a minha igreja há 11 anos atrás? Sabe onde estava a minha igreja há 11 anos? Debaixo de um pé de manga. Abaixo de um árvore. E ela começou a profetizar para mim, dizendo... E começou a dizer-me... Você vai ter uma grande igreja? Você vai ter uma grande igreja. Você vai ter um centro apostólico? Um centro apostólico. Você é pai de nações? Você é padre de nações. E ela falava. E falava. E eu pensava. E eu pensava. E eu embaixo de um mango. Eu aqui abaixo deste árvore. Profeta é louco. O profeta é um louco. Mas são aqueles que Deus usa por primeiro. Pero son los locos que el Señor usa primero. 11 años después. 11 años después. Construimos una grande iglesia. Construimos una grande iglesia. Construimos un centro apostólico. Un centro apostólico. Recebemos lá várias nações. Recibimos allí a muchas naciones. Y estamos ensinando al pueblo como Cindy me falou. Y estamos enseñando al pueblo tal cual Cindy me dijo. ¿No es que ella estaba cierta? Estaba así, en lo cierto, ¿verdad? Assim são os profetas. Os profetas são assim. É eles que trazem para a terra. Esses são os que trazem à terra. O espírito de vida. O espírito de vida. Para as coisas que não existem. Para as coisas que ainda não existem. Diga comigo, uau. Sim, uau. Viu? Nem precisou tradução, José. Não necessitou tradução. Digam comigo outra vez. Uau. Mas agora começou uma confusão no vale. Pero ahora entra en la confusión al valle. Os profetas, o profeta profetizou. El profeta profetizou. E a Bíblia diz. Y dice la Biblia. Que começou um grande barulho. Un gran ruido comenzó. E os ossos começaram a se bater. Y los huesos se golpeaban entre sí. E tinha um braço lá. Había un brazo por allá. E veio correndo para cá. Y vino corriendo hasta acá. E se encaixou aqui. Y se metió donde. E uma perna que estava lá. Una pierna que había por allá. Veio rastejando e chegou aqui. Y vino arrastrando hasta acá. E os ossos se batiam. Y los huesos se golpeaban. Havia um grande barulho. Había un gran barullo. Eu te pergunto. Y yo les pregunto. Que ministério está atuando? ¿Qué ministerio está actuando cuando eso pasa? Qual é o ministério? ¿Cuál es el ministerio? Responsável. Responsable. Para trazer estrutura para o corpo. De darle estructura al cuerpo. Qual é? ¿Cuál? ¿Qué ministerio es? ¿Qué ministerio? No. No es el pastor. Os ossos do corpo de Cristo. Los huesos del cuerpo de Cristo. São os apóstolos. Son los apóstoles. É eles que estão dando base para esos o corpo. Establecen la base del é eles corpo. Que trazem o fundamento. El fundamento. É eles que dizem assim, não. Ellos dicen no. No así. Vai ser assim. Va a ser así. Porque tem que ser assim. Porque tiene que ser así. E daí o corpo de Cristo diz, mas esse apóstolo. Y los, el cuerpo de Cristo dice, ele é muito radical. Está demasiado radical. Como que nós vamos fazer isso? Como vamos fazer isso? Não, ele tem a revelação de Deus. Não, é que tiene la revelación. Para organizar. Deus, para organizar. Para estabelecer. Establecer. Estruturar a igreja. Estruturar la iglesia. É o apóstolo. Es el apóstol. Que abre as picadas. El que abre las picadas, ¿qué son? Os novos caminhos. Ah, los nuevos caminos. Para o corpo de Cristo. Para el cuerpo de Cristo. Por isso que eles fazem muito barulho. Por isso que há tanto ruído. Se você vê dois apóstolos juntos. Ah, se vocês veem dois apóstolos juntos. É muita confusão. Ah, é muita confusão. É muito trabalho. Muito trabalho. É um ministério que dá muito trabalho. É um ministério que dá muito trabalho. Você está ali quietinho. Você está aí tranquilito. E o apóstolo está atrás de alguém. E o apóstolo anda buscando alguém. Porque ele precisa de alguém para ir para o Japão. Porque precisa de alguém que prepare o pão. Ele... Não, não. Para Japão. Japão? Ah, Japão. Quiere mandar a mas Japão. Ele pode preparar também o pão. También puede preparar el pan. Porque o apóstolo faz de tudo. El apóstol hace de todo. Uma hora ele está servindo a mesa. En un momento está sirviendo en la mesa. Uma hora está no escritório. Luego en el escritorio. Outra hora já está falando com uma outra nação. Hablando a otra nación. Porque o apóstolo tem muito trabalho. Tiene mucho trabajo. Isto é do apostólico. Está en el apostólico. Isto é do apostólico. Eso es lo que hace un apóstol. Amém. Mas chegou um momento, os ossos pararam de se bater. Depois de um tempo, os huesos deixaram de golpear-se. O apostólico estava preparado. O apostólico estava hecho. Isto é, os fundamentos do exército. Ou seja, os fundamentos do exército. Estavam postos. Já estavam postos. E começa a acontecer um fato. E começa a ocorrer algo. Os tendões começam los tendones a aparecer. Comienzan a aparecer. E começam a ligar os ossos. Y empiezan a enlazar los huesos. Que ministério começou a atuar? ¿Qué ministerio está actuando? Qual é o ministério que dá flexibilidade para o corpo? ¿Cuál es el ministerio que le da flexibilidad al cuerpo? Já falei do profeta. Ya tenemos el profeta. Já falei do apóstolo. El apóstol. E agora, estou falando de quem? Do evangelista. El evangelista. O evangelista que dá flexibilidade ao corpo. Ele dá flexibilidade ao corpo. Porque com as pessoas novas que ele traz para o corpo. Porque traz novas pessoas ao corpo. Traz a agilidade que a igreja precisa do novo. Dando-lhe agilidade à igreja que ela necessita. É do sangue novo. Es algo nuevo. Porque a igreja que não tem um evangelista atuante. Porque una iglesia que no tiene un evangelista actuando. Ela vai ficando velha. Se va a envejecer. No início, quando somos jovens. Cuando somos jóvenes. Subimos as escadas correndo. Subimos esas escaleras corriendo. Ali pelos 35. Pero a los 35. Já pensamos melhor para subir a escada. Ya lo pensamos mejor antes de subir. Aos 50. A los 50. Aos 60. 60. A gente já respira. La gente ya respira. E chama o carrinho. Y pide un carro. Un coche. Para subir. Para subir. Aos 80. A los 80. No sé. Tentamos ser jovens outra vez. Tratamos de ser jóvenes. Subimos o primeiro degrau. Subimos a primeira. Segundo degrau. Segundo. E chamamos o carro. E chamamos ao carro de novo. Porque a gente teima. Porque, claro. Teimamos. Teimamos. Tememos. Insistimos. Insistimos. Intentamos. Teimamos. Insistimos. Mas ficamos velhos. Pero estamos viejos. Se não tiver o evangelista, se não houvesse um evangelista, trazendo jovens, vidas novas, nuevas vidas, o corpo vai ficando velho, el cuerpo se va envejeciendo. Então o evangelista, el evangelista, é responsável, pelo sangue novo, de traer nueva sangre. Amém? Você já viu um evangelista trabalhar? ¿Has visto trabajar un evangelista? Todos nós trabalhamos como evangelistas. Todos hacemos obra de evangelismo. Porque ganhar vidas para Jesus é para todos. Ganar vidas para Cristo es la tarea de todos. Mas eu estou falando do ofício de evangelista. Pero estoy hablando del oficio de evangelista. Aquele que é evangelista nato. El que nació para ser evangelista. Você chega perto dele. Que se le acerca. Em um minuto. Y en un minuto. Ele já falou 30 segundos. Ya habló por 30 segundos de ganhar vidas, de cómo ganar su vida. Ele só quer ganhar vida. Él solo quiere ganar vida. Ele não se importa com outra coisa. No le importa otra cosa. Ele não é muito preocupado com organização. No le importa la organización. Ele não é muito preocupado com profecia. Las profecías. Mas ele só vê uma coisa. Solo ve una cosa. Ganhar vida. Ganar vida. Vida. Ganhar vida. Vida. Ganhar vida. Vida. Ganhar vida. Eso. Ele chora pelas vidas. Llora por las Ele vidas. Morre pelas vidas. Muere por las vidas. Porque isto está dentro do evangelista. Eso es el talento del evangelista. Ele olha pro apóstolo. Él mira al apóstol. E diz o seguinte. Y dice. Para que construir essa igreja? E para que construir essa igreja? Nós só temos que ganhar vida. Tenemos que ganar almas. Ele não compreende isso. No comprende. O apóstolo que quer organizar. El apóstol quiere organizar. Mas o evangelista só quer ganhar vidas. El evangelista quiere ganar almas. Se você deixar ele trancado um dia dentro de casa, si usted lo deja encerrado en su casa por un día, ele morre. Se muere. Parece que ele tem um bichinho. Tiene como un bichito. Que ele tem que estar falando com alguém. Que lo hace, lo fuerza a hablar siempre con alguien. E ele vai no supermercado. Y va al supermercado. E ele pega de propósito. Y a propósito toma. Ele pega um qualquer mantimento. Un producto cualquiera. O preço está aqui. Aí diz o preço. Está aqui o preço. Diz aí o preço. Mas ele chega para alguém. E ele le pergunta a alguém. Qual o preço disso? Que preço tem isto? E daí a pessoa diz 200 pesos. 200 pesos. Você sabe qual foi o preço que Jesus pagou na cruz? Sabe o preço que pagou Jesus na cruz? Porque ele só sabe. Lo único que sabe hacer. Ganhar vidas. Ganar almas para Jesus. Esse é o evangelista. Este é o evangelista. Mas depois que os tendões. Pero después que los tendones. Começaram a preencher os ossos. Empezaron a unir a los huesos. Aconteceu algo. Algo pasó. Começou a nascer carne. Nació a surgir, empezó a surgir carne. Eu pergunto para vocês. Les pregunto. Que ministério está atuando? Que ministério está atuando? Pastores, claro. Los pastores. O que faz engordar a ovelha? ¿Qué es lo que hace engordar a las ovejas? Pastor. Los pastores. É ou não é? Sí o no. Um pastor diz assim para você. Você veio confessar um pecado. Usted viene a confesar un pecado y el pastor le dice. O pastor te pega no colo. Lo toma. Passa a mão, lo acaricia, e diz: o diabo é terrível. El diablo es horrible. Você não teve culpa. Usted no tuvo la culpa. Se é um apóstolo, que si fuera un apóstol, ele te põe no chão, le dice, pisa na garganta, lo pone en el suelo, le pone el pie sobre la garganta, toma uma atitude, y le dice, aprende. O profeta. El profeta. Já diz assim. Dice, se você não mudar de vida. Si usted no cambia de vida. Você vai pro inferno. Va al infierno. Mas o pastor não. El pastor no. Ele te pega no colo. Lo agarra, lo mece. Ele te tira o pico. Le saca todas las. Saca todas porquerías. As sujeiras. Te dá um beijo. Lo besa. O pastor é amoroso. Um pastor é amoroso. Você sabe que eu sonhei a minha vida toda. Sabe que toda a minha vida eu sonhei em ter um pastor? Em ter um pastor. É tão gostoso. É tão amoroso. Até quando você está errado. Até quando você está equivocado. Ele gosta de você. Ele lhe gosta, lo ama. Pastor. É pastor. Quem não gosta de pastor? A quem não lhe gostam os pastores? Ele te liga. Lo chama. Irmão. Hermano. Por que você faltou domingo no culto? Por que não vino ao culto no domingo? Senti tanta tua falta. Sinto tanta falta. Se fosse um apóstolo. Se for um apóstolo. Vou pôr essa pessoa em disciplina? Lo voy a disciplinar. O profeta? E o profeta? Tem que pôr no banco? Consciente-lo. Mas o pastor? E o pastor? Não, ele teve problema. Tuvo algum problema. Ele não veio, não é porque não quis. Não foi porque não vino porque não quis. Aquele terrível diabo. Esse o diabo é terrível. Que segurou ele. Lo aplatou. Mas ele é tão bonzinho. Pero ele é bueno. Este é o pastor. Esse é o pastor. É o que faz o corpo crescer. Hace crescer el cuerpo. É o que dá o volume para o corpo. Le da volumen al cuerpo. É a carne. Es la carne. Me levaram a almoçar esses dias? Me levaram a almoçar um destes dias. E me ofereceram? E me ofereceram carne de ovelha. Carne de ovelha. Eu digo não. Oh. Ovelha não se come. Não se come a ovelha. Se cuida da ovelha. Se cuida da ovelha. Pastor não come ovelha. Os pastores não comem, não devoram ovelhas. Eles cuidam das ovelhas. Cuidam das ovelhas. Amém? Mas logo em seguida. Pero imediatamente no vale dos ossos secos. En el valle de los ossos secos. Já tinha um corpo. Había un cuerpo. Ossos, huesos, tendões, tendones, carne, carne, e começou algo a acontecer. Y ocurre algo. Algo começou a cobrir a carne. Algo empezó a cubrir la carne. Quem era? ¿Quién? ¿Quién era? A pele, la piel. Que ministério é? Qual é o ministério da pele? Maestro. Aqui tem um genuíno maestro. Aqui há um maestro genuíno. Para que ele mais trabalha? Para que é o que mais se força a fazer? Para proteger o corpo de Cristo. Proteger o corpo de Cristo. A pele do nosso corpo serve para proteger a nossa carne. La piel es una protección para nuestra carne. Assim é o mestre no corpo de Cristo. Así es el maestro en el cuerpo de Cristo. Ele entra em todas as ruguinhas da carne. Se mete en todos los recovecos de la carne. Porque ele tem um objetivo. Porque tiene un objetivo. Te ensinar. Enseñarnos. Entrar na tua mente. Entrar en su mente. Para que você esteja protegido. Para que usted esté protegido. De todo ensino errado. De toda mala enseñanza. Esteja protegido das filosofias. De las filosofías. Das ciências. Las ciencias. Para que você nunca seja enganado. Para que nunca sea usted engañado. Para que nunca saia do reino de nunca Deus. Nunca se salga del reino de Dios. Esse é o mestre. Ese es el maestro. Deus não é perfeito? No es perfecto Dios. Ele levantou cada um de nós. Ha levantado a cada uno de nosotros. Com um ministério. Con un ministerio. E formou um corpo completo. Y formó un cuerpo completo. Só que José tinha um problema no vale. Pero había un problema en el valle. Existia um corpo. Havia corpo. Ossos. Huesos. Tendões. Tendones. Carne. Carne. Piel. E a pele? Sim. Existia uma profecia. Havia uma profecia de hecha. Mas estavam mortos. Pero seguían muertos. Não adianta ter os cinco ministérios. Não é suficiente ter os cinco ministérios. Se não tiver o quê? Se não tivéssemos a manifestação do Espírito de Deus. La manifestación del Espíritu de Dios. E quando o profeta disse. Y cuando dijo el profeta. Espírito de vida. Espíritu de vida. Venha. Venga. Os corpos se levantaram. Se levantaron los cuerpos. E se tornaram. Y se volvieron. Um grande exército. Un gran ejército. Só somos completos. solamente somos completos si formos una iglesia verdadera. Cuando somos una iglesia verdadera, nós precisamos dos mestres, necesitamos a los maestros, nós precisamos dos pastores, los pastores, nós precisamos dos evangelistas, los evangelistas, nós precisamos dos profetas, los profetas, nós precisamos dos apóstolos, precisamos los apóstoles, mas tudo isso, pero todo eso não tem valor nenhum, no vale para nada, se nós não tivermos homens e mulheres, si no tenemos hombres y mujeres, cheia, llenos, cheia, llenos, cheia, llenos, cheia, llenos, cheia do Espírito Santo, llenos del Espíritu Santo. Eu vou fazer algo profético. Voy a hacer algo profético. Eu preciso de 5 papéis pequenininhos assim. Necessito, eu não ia fazer isso. Necessito 5 papelitos pequenos. Mas Deus diz: faça. E vou precisar 5 papéis. 5 papelitos, por favor. Por favor. Vocês vão ver o que Deus vai fazer, algo tão tremendo. Vocês vão ver Deus fazer algo tão tremendo. Vocês vão ver. Vocês vão ver algo tão tremendo, perdão. Que vocês vão dizer, mas como pode? Que se vão dizer, como pode? Mas Deus é assim. Pero é certo. Eu preciso de uma caneta. Necessito um. Eu tenho. Lapiceiro. Eu não ia fazer isso. Eu não ia fazer isso. Mas eu tenho que obedecer a Deus. Pero tengo que ser obediente a Deus. No primeiro papel. En el primer papel. Eu vou escrever um A. Puse una A. Que significa? Significa apóstolo. Vocês me chamariam 5 crianças, por favor? Llámenme por favor 5 pequeños niños, jovencitos. Mas peça para vir. 5 crianças. Tráigame 5 niños. Vai pegar tempo. No segundo papel. En segundo papel. ¿Quién fue a buscar niños? 5 niños. P. Gracias. Profetas. 2. P para profetas. Ó, já tem 2 linhas aqui. Aí vêm 2 mais. Vocês vão dizer assim, meu Deus. Dios mío, van a decir. Como Deus age? Como obra o Senhor? E no outro eu vou escrever. En este otro papel voy a escribir. Um E. Una E. E. Significa o quê? ¿Qué quiere decir? Evangelista. Evangelista. Já temos 4 linhas, falta 1. Não, ele é muito decorado. Falta 1. Um que possa ficar sozinho aqui na frente. Uno que se atreva a estar aqui solito. En el altar. Aí vienen. E agora eu escrevi um P e um A. E agora puse uma P e uma A. É o quê? Pastor. Agora vocês vão ver como que Antioquia. Ahora van a ver ustedes cómo en Antioquía escogían os homens e mulheres a los hombres y mujeres para o ministério. Para el ministerio. Não era escolha humana. No era una selección humana. Era uma escolha de Deus. Era Dios quien escogía, quien elegía. E agora um M. Ahora una M. Maestro. Ok? O pastor Gilberto está preocupado. Está preocupado o pastor Gilberto. Ele disse assim, meu Deus. Diz, ai, Deus meu. Que perigo. Que perigo. Eu pus esse apóstolo do Brasil para pregar. Traje esse apóstolo do Brasil para predicar. Agora? E agora o que é que vai ser? Alguém sabe aonde está? Qual papel é que papel? Algum de vocês sabe o que diz este papel? Nem eu. Nadie, eu tampouco. Ninhas. Vocês vão escolher papel desse. Eu quero que vocês tomem destes papelitos. Escolha papel. Escolham, tomem-no. Toma Pega qualquer Cada um toma um. Vengam, vengam. Tome y va lá. Uno cada uno. Lá perto do teclado. Siéntese por acá, allá. Párense aquí. Você vai lá. Muy bien. Mais para lá. Más lejos. Ahí está. Muy bien. Así. Ahí está bueno. Ahí está bien. Você pode ir a lá. Más abajo. Você vai ali. Abajo del otro lado. E você acá. E vocês devem estar perguntando. Por acá. Não, junto. Não, acá. Quédate acá. Tu bajas por acá. Aí. José, aí tá bom. Tá bem, bom. Acá te queda. Tá bom. Vocês devem estar me perguntando. Ustedes deben estar preguntando. O que esse apóstolo vai fazer? Que vai ser este apóstolo? Vou revelar para você. Se lo voy a revelar. Qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado? Ficaram impactados? Ficaram impactados. Eu acho que eles pensaram que eles eram crente de banco. Eles pensavam que estavam aqui para calentar os bancos. Não. Não. Deus te chamou para o trabalho? Deus o chamou a trabalhar. E hoje Deus vai mostrar para você. E hoje Deus vai mostrar. Qual é o teu chamado? Qual é o seu chamado? E vamos começar por aqui. Vou começar com esta. Empresta esse papel. Dá-me o papelito. Eu queria que vocês ficassem de pé. Eu quisiera que se pongam de pé. Alguém sabe o que está escrito aqui? Sabe alguém o que diz aí? Você sabe, José? Não sei. Pastor Gilberto, você sabe o que está escrito aqui? Não. Eu também não sei. Eu tampouco. O único que sabe o que está escrito aqui é Deus. O único que sabe o que está escrito aqui é Deus. E os anjos. Deus e os anjos. Sim. Pois eu vou pedir para o Senhor. Eu vou pedir ao Senhor. Aqueles que aqui têm este chamado. Que aqueles que tenham este chamado. Deus toque. Los toque agora. E te dê confirmação. E les dê confirmação. No teu coração. Em seu coração. Que este é o teu chamado. Que este é seu chamado. Amém? E no final. E al final. Nós vamos abrir o papel. Vamos abrir o papel. E vamos saber qual era esse ministério. E vamos saber qual era esse ministério. Então quer dizer, não existe manipulação. Aí não há nenhuma manipulação. É Deus falando com você. É Deus que lhe habla a você. É Deus te mostrando. Mostrando-lhe a você. Amém? Eu vou orar agora. Agora vou orar. E o toque de Deus virá sobre as pessoas que têm este chamado. E o toque de Deus cairá sobre aquelas pessoas que tenham este chamado. Senhor. Senhor. Na autoridade do nome de Jesus. Com a autoridade do nome de Jesus. Eu creio no teu sobrenatural. Eu creio no sobrenatural. Por isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As pessoas que estão nesse santuário. Toca las personas que están en este santuario. Que son llamadas para este ministerio. Que son llamados a este ministerio. Na autoridade do nome de Jesus. Con la autoridad del nombre de Jesús. Toca agora. Tócalos ahora. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. ¿Quién que se sintió tocado? ¿Quién se sintió tocado por el nesse Señor instante, en este instante? Neste ministerio. Levante a mão. Eu queria pedir para você sair do lugar e vir aqui. Eu quisiera pedirles que vengan acá. Los que levantaron la mano, vengan acá. Você fica com o papel aqui. Toma el papel. Os que estão lá em cima não precisam, só los, los que arriba no necesitan bajar, pero los que están acá abajo que se sintieron tocados, por favor, pasen. Vocês têm certeza que vocês foram tocados por Deus? Estão seguros que Deus vocês os tocou? Vocês têm certeza que Deus falou com vocês? Estão seguros de que Deus falou com vocês? Amém. Quem Oi. Sou eu para discutir? Quem sou eu para debater? Agora presta atenção Agora, neste papel. Prestem atenção a este papel. É outro ministério. Porque aí há outro ministério. Alguém sabe o que está aqui? Sabe alguém o que diz acá? Não, eu vou orar. Vou orar. Senhor. Senhor. Na autoridade do nome de Jesus. Com a autoridade do nome de Jesus. Toca agora. Toca agora. Nas pessoas. A las personas. Que foram escolhidas, que foram escolhidas para trabalhar, para trabalhar neste ministério, neste ministério, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toca, toca-nos. Quem foi tocado por Deus? Quem foi tocado por Deus neste ministério? Para este ministério. Levante a mão. Levante a mão. Podem vir para cá. Passem a este lado. Pode vir. Vengan, vengan. Para este lado. Se você estiver preocupado. Se estou preocupado. Se está preocupado. E se eu não for chamado para nenhum? E se não ha sido chamado para nenhum destes? É porque não é a época da revelação do teu ministério. É porque não é o momento de revelar seu ministério. Hermanita. Minha. Dá-lhe o papelito. Dá o papelito. Vem cá, minha irmã. Alguém sabe o que está escrito aqui? Sabe alguém o que está escrito acá? Não, espera aqui. Que ministério que vocês acham que vocês são? Que ministério creem vocês que é o seu? Pastores? Pastores. Vamos ver se eles estão certos? Vamos a ver se é certo. Eu vou orar para que Deus te toque se você for deste ministério. Voy a orar que el Señor los toque si ustedes pertenecen a este ministerio. Señor. Señor. Na autoridad del nombre de Jesús. En la autoridad del nombre de Jesús. Separa agora. Separa hoy. Aqueles que têm o chamado para este ministério. A los que tienen el llamado para este ministerio. Na autoridad del nombre de Jesús. En la autoridad del. Toca agora neles. Tócalos. En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Quién teve o toque de Deus para esse ministério? ¿Quién sintió un toque de Dios para este ministerio? Levanta la mano y ven aquí para frente. Venga, levante la mano y venga. El que levantó la mano, venga. Frente a esta niña. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Girelle. Ustedes entiendan una cosa. As niñas que estão aqui, estas niñas, elas não pegaram esse papel, não tomaram el papel, boa, por conta própria. Cada uma que escolheu este papel, cada uma tomou um papel. Deus também confirmou o ministério dela, porque o Senhor está confirmando o ministério delas. Vocês creem nisso? Creem. Por isso que vocês têm que crer no toque de Deus no teu ministério. Por isso vocês têm que crer no toque divino para seu ministério. Alguém sabe o que está escrito aqui? Sabe alguém o que diz aqui? Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Aqueles que têm o chamado para este ministério. Que têm o chamado para este ministério. Toca agora. Toca-los. Toca agora. Toca-los agora. Toca agora. Toca-los. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem foi tocado por Deus, foi tocado? Quem foi tocado para este ministério? Venga, passe. Vem para cá. Acá. Vengan, por favor. Alguns ficam assim. Ai, a gente que não sabe o que fazer. Será que eu fui tocado ou não fui tocado? De braços cruzados. Será que fui tocado ou não? Ué, se você não fosse tocado, você não estava em dúvida? Se você não fosse tocado, não teria dúvida. Só tem dúvida porque foi tocado? Tiene duda porque fue tocado. É simples. É óbvio. Como é seu nome? Hã? Javi? Vem cá, Javi. Alguém sabe o que está escrito aqui? Sabe alguém o que aqui está escrito? Sabe? Sabe o que está escrito aqui? Não. Não. Não sabe. Então é um segredo. É um segredo. Senhor, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Em la autoridad del nombre de Jesús. Toca agora. Toca. Nas pessoas. En aquellas personas. Que têm o chamado. Que tienen un llamado. Para esse ministério. Para este ministerio. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Quem foi tocado? ¿Quién fue tocado? Pode vir para cá. Véngase por favor acá. ¿Alguien más? Irmãos, hermanos, quem não foi tocado em nenhum dos ministérios pode sentar. Los que no han sido tocados para ningún ministerio, por favor, siéntense. ¿Por qué que você não foi tocado? ¿Por qué no fue usted tocado? Porque ainda não é chegado o momento da revelação do teu ministério. Porque todavía no ha llegado el momento de la revelación de su ministerio. Amém. Que ministério está escrito? Hã? Hoje muitos vão ter uma grande surpresa. Hoy muchos van a estar sorprendidos. O que que vocês acham que é esse ministério? ¿Por qué creen ustedes que? No, no. ¿O que que vocês ¿Qué creen acham? Ustedes que sea este ministerio? Hã? A ver. Hã? Opiniones. Hã? Evangelistas. Alguns vão ter surpresas. Algunos se van a sorprender. Eu quero mostrar para vocês. Yo les quiero mostrar. Os novos. Los nuevos mestres do México. Maestros do México. Às vezes, hay veces nós somos impressionados que tenemos una impresión no evangelismo. Hacia el evangelismo. Porque todos nós evangelizamos. Porque todos evangelizamos. Mas o ministério, para aquilo que você foi feito, aquilo para lo que usted fue creado, foi para ensinar. Foi para enseñar. Gracias. Deus falou com você? ¿Les sim habló o Señor? Sí o no. Você ensina? Enseña? Sí. O que que vocês acham que vocês fazem? ¿Qué creen ustedes que sea este papelito? Pastores? Yo no sé. ¿Vocês têm certeza que vocês foram chamados para ser pastores? ¿Están seguros que fueron llamados a ser pastores? Y fueron mesmo. Pastores. Pastores. Pastora. Qué pocos. ¿Y de ahí? ¿Cuál es su ministerio? ¿Cuál es su ministerio? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué que se acha que es? Evangelismo. ¿Evangelismo? Uh-huh. ¿Tienen certeza? ¿Están seguros? José, ¿usted tiene certeza que ellos son evangelistas? Yo no sé. Pastor Gilberto, ¿será que ellos son evangelistas? ¿Serán evangelistas estos? Todo el mundo quiere ser evangelista. Todo el mundo notó? Quiere ser evangelista. Vocês estão trocando uma coisa. Vocês estão cambiando algo. Sabe por quê? Não. A igreja ela está tão com uma estrutura mental. A igreja tem uma estrutura mental tão firme que o missionário. Que os missioneiros. Acho que são evangelistas. Creem que são evangelistas. Mas missioneiro. Pero los misioneros vem da tradução do latim. Pero vienen del latín. Que em grego? Que dice? Que em grego? Em grego. Significa? Significa? Apóstolos. Apóstoles. Aquí este profeta. Ah, desculpa. Perdão. É uma P. Me enganei. Se enganou. Esses são profetas. Ok. É que eu só vi uma perna, eu pensei que era A. Ah, já vi só uma parte. Profetas. Ok. P. Não, pastores é P-A. P-A, pastores é P-A. Então esses aqui são o quê? Profetas. Profeta. Quer que eu faça uma pergunta para vocês? Querem que les haga uma pergunta? Vocês não têm visões? Não têm ustedes visões? Não. Vocês não têm sonhos? Sonhos. São ferramentas de profetas. Essas são as ferramentas de los profetas. É simples? Simples. E este grande grupo que está aqui? E este grande grupo? Quem será? Quem será? Outra vez evangelistas? São puros evangelistas. Marili, você viu porque essa igreja cresce muito? Pode ver, Marili, porque... Todo mundo quer ser evangelista. Esta iglesia crece porque todo el mundo quiere ser evangelista. Por isso que eles acham que são evangelistas. Por isso eles creem que são. Porque eles são apóstolos. Porque são apóstolos. Mire quantos. Vocês vão abrir novas igrejas. Vão abrir novas. Vocês igrejas. Vão conquistar novas terras. Vão conquistar novas terras. Grande. E agora, José? Sim. Nos resta o quê? E que nos falta? Os verdadeiros evangelistas. Estes são os verdadeiros evangelistas. Vocês, não é que vocês vão evangelizar. Não é o chamado de vocês é para o ofício de evangelismo. Não é só que vão evangelizar, sino que têm o ofício. Porque evangelizar, toda a igreja evangeliza. Toda a igreja evangeliza. Mas chamado para o serviço. Mas um chamado ao serviço do evangelista. São vocês. Esses são vocês. Amém? Amém. Eu pergunto para vocês. Eu lhes pergunto. Eu pergunto para vocês. Quem falou com eles? Quem falou com eles? Fui eu? Jô? Foi José? José? Foi quem? Alguém vai duvidar de Deus? Alguém vai duvidar de Deus? Eu vou orar com vocês agora. Eu quero orar com vocês. Senhor e Pai maravilhoso. Padre maravilhoso. Nós te agradecemos. Pela tua revelação na vida de cada uma dessas minhas, Senhor, e de cada adulto, Senhor, que foi tocado pelo teu Espírito para confirmar o seu chamado. Para confirmar tu chamado. Agora, Senhor, qualifica-os, prepara-os. Esteja, Senhor, moldando cada um deles no seu serviço e no seu chamado. Eu te peço isso em nome de Jesus. Meus amados, eu quero que vocês compreendam o seguinte. Vocês não estão sendo consagrados. Vocês apenas estão tendo a revelação do teu chamado, porque Deus te tocou. E hoje você foi separado por Deus. Vocês han sido apartados por Deus. Para que você seja confirmado. Para que tenham confirmação. Pelo corpo de Cristo. Por el cuerpo de Cristo. O teu pastor. Su pastor. Um dia. Vai chegar para você. E vai dizer. E les van a decir. Deus me mostrou. Dios me mostró. Que você verdadeiramente. Que tú realmente eres. É desse ministério. Este ministerio. E agora vou te. E agora te voy. Amém? Ordenar. O que estamos vivendo hoje que estamos vivendo é apenas hoje uma revelação. É só uma revelação. Nada mais do que isso. Nada mais. Uma salva de palmas ao Senhor. Aplaudam ao Senhor. Obrigado. Muchas gracias. Podem voltar para os seus lugares. Muchas gracias. Podem voltar. Irmãos. Irmãos. Meus irmãos. Eu não posso terminar essa pregação. Já não posso terminar esta predicação. Sem confirmar. O chamado dessa igreja. O chamado desta igreja. Dentro dos seus ministérios. Dentro de seus ministérios. Então eu quero convidá-los. Você quero invitá-los. Porque este momento. Porque este momento. Será um momento especial. Será um momento especial. Aonde eu vou chamar o pastor Gilberto e a pastora Clarita. Onde eu vou chamar os pastores Gilberto e Clarita. Para que venham aqui à frente. Para que venham aqui à frente. Quero chamar a apóstola Marili. Quero chamar a apóstola Marili. Queria chamar o ministério da Semilha. Quero chamar os pastores que estão aqui. Os pastores do ministério da Semilha. E gostaria de chamar os pastores e pastoras deste ministério que subam aqui quero também. Quero chamar a los otros pastores y pastoras de este ministerio que están acá. Pasen, por favor. ¿Quién son pastores? ¿Cuáles son los pastores acá? Este é o problema de apóstolo. Este é o problema do apóstolo. Ele não quer esperar ninguém, ele já vai fazendo. Não espera por nadie, se põe a hacerlo. Isso é o problema do apóstolo. Esse é o apóstolo. Ele não tem aquela paciência de esperar os outros. Não tem a esperança, a paciência para esperar os demás. Ele se põe a hacerlo. Pode chegar mais para cá. Passem para este lado, por favor. Pónganse por allá los cuatro, que les parece. Nós vamos confirmar o ministério chamado deste casal. Vamos a confirmar el ministerio y el llamado de esta pareja. ¿Cuál es el llamado de él? ¿Cuál es el llamado de ellos? Apóstolos. apóstoles. Eles foram chamados para implantar igrejas e para conquistar nações. Ellos fueron llamados Amém. A plantar iglesias y ellos están al frente de una iglesia apostólica. Y yo ya estuve aquí antes y ahora, en esta mi segunda vinda, yo falei para el pastor Gilberto: o seu chamado es apostólico. Yo estuve aquí antes. La Clarita también. Y en esta segunda visita le dije al pastor: usted tiene un llamado apostólico. Até hoje ninguém le confirmó este chamado. Le dije: no. Nadie le ha confirmado este llamado hasta hoy. Posso me dar o privilégio de confirmar o seu ministério? Ele disse, me daria o privilégio de confirmar seu ministério? E ele disse, tudo bem? Ele disse, sim. E é isso que estamos fazendo hoje. E isso é o que estamos fazendo hoje. Reconhecendo o seu ministério. Reconhecendo o pastor ministério. Gilberto, pastora Clarita, como apóstolos desta nação. Estamos reconhecendo como apóstolos. O Senhor está levantando uma geração de apóstolos no México. O Senhor está levantando uma geração de apóstolos totalmente em México, essa nação. Que vão cambiar tudo. E vocês fazem parte desse projeto de Deus aqui no México. Em México. Amém? Eu queria que todos os pastores chegassem bem mais perto. Todos os pastores, acérquense, por favor, lo mais cercano que puedan. A ellos. Eu vi um sofá tocando aí. Eu ouvi um sofá quando chegamos. Está por aí o sofá? Eu queria convidar toda a igreja. Quero invitar a toda a igreja. Para ficarem de pé. Para que se pongam de pé. E levantassem enquanto eu estiver orando. E que se, quando eu estiver orando. Estivessem orando comigo com a sua mão levantada. Que orem comigo com a mão levantada. Porque hoje é um momento extremamente profético. Porque este é um momento sumamente profético. Não só para a igreja. Não solo para a igreja. Para toda a nação do México. Para toda a nação mexicana. Porque a unção. Porque a unção. Que estará sobre ele. Que estará sobre ele. Será derramado sobre a igreja. Será derramada sobre a igreja. E esta unção será derramada por toda a nação do México. Porque um apóstolo não é pastor de uma igreja. Porque um apóstolo não é um pastor de uma igreja. Um apóstolo é pastor de nação. É um pastor de nação. E é isto que o Centro Cristiano Calacuai está sendo chamado definitivamente. E este Centro Cristiano Calacuai já está sendo para chamado para influenciar o México como nunca influenciou antes. Como nunca antes. Daqui sairão governantes. De aqui sairão governantes. Juízes. Jueces. E todas as pessoas que podem mudar a cidade. E todos aqueles que podem transformar a cidade. E quem vai liderar essa transformação? E quem vai liderar essa transformação? Este casal de apóstolos. É esta pareja apostólica. Por isso, na autoridade do nome de Jesus. Por isso, na autoridade do nome de Jesus. Eu agora confirmo. Eu confirmo. O chamado de Deus sobre tua vida, Gilberto. O chamado de Deus sobre tua vida. E eu te consagro agora para o ministério apostólico. E te consagro agora para o ministério apostólico. E na autoridade do nome de Jesus. E na autoridade do nome todas de as Jesus. Ferramentas. Todas as ferramentas. Todas as armas. Todas as armas. Necessárias. Necessárias. Para estabelecer o reino. Para estabelecer o reino. Como apóstolo. Como apóstolo. Deus confirma e te entrega. Deus as confirma e entrega. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Microfone. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Na autoridade que o Senhor na cruz nos deu. Y en la autoridad que nos dio en la cruz. Eu consagro Clarita. Yo consagro a Clarita. Apóstola Clarita. Apóstolo Clarita. Teu chamado. Tu chamado. Ao lado do seu marido Gilberto. Al lado de tu apóstolo marido. Apóstolo Gilberto. Apóstolo Gilberto. Para tocar as nações. Para tocar las naciones. E a partir de hoje. Y a partir de hoy. Tudo que necessita. Todo lo que necesita. Ferramentas afiadas para tocar. Ferramentas afiladas. Como apóstola. Como apóstol para usarlas de México. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Gilberto e Clarita, vocês se ajoelharam como pastores, mas eu digo, levante-se como apóstolos. Ustedes se arrodillaron como pastores, pero levántense como apóstoles. pastores. Eu queria pedir para todos que estão aqui formando o concílio de consagração. Quero que vocês, a todos vocês que formam parte deste concílio de consagração, encostassem agora suas mãos neste casal. Toquem, pongam manos sobre esta parede. E o pastor José. E o pastor José. Vai nos dirigir nesta oração como igreja. Nos vai dirigir nesta oração como igreja. Pode orar. Encoste, isso, encoste sua mão. Há uma transmissão de unção. Para que fluya la unción. Tóquenlos, tóquenlos, tóquenlos, tóquenlos. Como cuerpo de Cristo, unidos en ti, dirigidos por ti, Espíritu Santo, encabezados por el mismo Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo aquí. Oramos por estos dos apóstoles que tú has levantado ante nuestros ojos. Los tocamos con nuestras manos para que la unción que tú has puesto y que viene del cielo pueda alcanzarlos. Y al hacerlo, Señor, nos comprometemos. Los que tenemos las manos levantadas, nos comprometemos contigo, Señor, a apoyar este ministerio apostólico de Gilberto y de Clarita Rocha, tanto ellos como todos nosotros, Señor, estamos siendo promovidos ante tu presencia por la consagración de un ministerio apostólico para ellos dos y para esta iglesia, el Centro Cristiano Calacuaya. Danos la gracia, Señor, de serte fieles ellos y nosotros juntos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Meus amados. Mis amados. Meus amados. Mis amados. Não tem como um apóstolo caminhar. No hay como un apóstol cuando camina andar sin un profeta y que camine sin un profeta. No puede haber un apóstol sin un profeta. Por eso nos vamos a reconocer el llamado ministerial profético. Por eso vamos a reconocer el llamado ministerial profético da pastora, de la pastora Olivia. Olivia Vega. Yo quiero preguntar. Eu quero Yo les quiero preguntar. A pastora Olivia é profeta? É profeta a pastora Olivia? Não, eu não ouvi direito. Não pude escuchar bien. A pastora Olivia é profeta? Amém. Eu queria chamar os novos apóstolos do México. Quero chamar os novos apóstolos de México. Apóstolo Gilberto, apóstola Clarita. E Clarita. Para consagrar. Para consagrar. A profeta. La profeta. Olivia. Levante suas mãos. Levantem as mãos, por favor. Jesús, en este momento en obediencia a tu Espíritu Santo, Señor, y a tu palabra, consagramos a Olivia Almaraz Peralta, a quien todos conocemos como Olivia Vega, como profeta, Señor, y reconocemos el ministerio que tú le has dado por tantos años. Profeta Olivia, te reconocemos que Dios habla a tu vida, que Dios pone dirección de su Espíritu Santo por medio de ti, por sueños, por visiones, por la voz del Espíritu Santo a tu corazón, por discernimiento espiritual en todo lugar, en todo momento, y por la voz de su palabra hablando a tu corazón. Y en este momento oramos para que una mayor unción del Espíritu Santo descienda sobre tu vida. Y tú has de ser una profeta para la nación de México. Así como Moisés a los 80 años fue llamado para guiar al pueblo de Israel, a pesar de que tú tengas hoy 76 años, Dios te pone nuevos bríos y nuevas fuerzas. Y declaramos salud y fortaleza en todos tus huesos y en todo tu cuerpo. Así que no pienses que tu vejez te impedirá ejercer tu ministerio, porque el Señor está contigo y la madurez te respalda. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Yo quiero, junto con toda la iglesia, orar y pedirle al Espíritu Santo que Él nos dirija en esta etapa. Señor, sí. Yo te agradezco porque escogiste lo vil y lo menospreciado. Porque como hoy nos hablaste, éramos huesos secos a quienes diste vida. Y nos llamaste para servirte. Y oramos para que cada día podamos serte fieles, que podamos ser humildes, que podamos trabajar y con temor y temblor. Recibimos de parte tuya este llamado y esta consagración. Estamos conscientes que hoy tú nos entregas 10 talentos, nos entregas minas para que trabajemos y un día te demos buenas cuentas por ello. Dios, reconocemos que nuestra competencia no depende de nosotros mismos, sino que depende de ti. Pero queremos consagrar nuestra vida en espíritu, en alma y en cuerpo, para cada día poder hacer nuestro mejor esfuerzo, lo máximo de nosotros, para trabajar en el establecimiento de tu reino, aquí en la tierra, en México y hasta donde tú nos permitas llegar, Señor. Yo te agradezco por este equipo de servidores, este equipo pastoral que nos respalda. Te agradezco por lo que tú has hecho la confirmación que tú pones en el apóstol Corayola, el apóstol Marilín, en el hermano José González y todo el equipo de Semilla. Gracias, Señor, porque ahora podemos levantar nuestras manos y podemos decir, heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero esto no es un trabajo de un solo hombre, es un trabajo de toda la iglesia. Yo pediría que toda la iglesia levantemos nuestras manos. Y si Dios nos está llamando como una iglesia, así con nuestras manos en alto podemos decirle, Señor, heme aquí, como cuerpo de Cristo hemos de cumplir tu propósito, heme aquí, en el nombre de Jesús. Amén, amén.